Paz do Senhor. Me contaram que um fazendeiro, na época de Natal, homem muito duro, não aceitava Jesus nunca, mas deixava a esposa e a filha irem à igreja. E lá elas oravam, pedindo que Jesus se manifestasse a ele. Naquela noite fria de Natal, ele ficou em casa, foi lá dentro do paiol e reparou que uma ave queria entrar lá dentro, que estava quente, mas queria entrar pelo vidro. E se debatia muito, ele falava, querendo apontar a porta, mas ela acabou morrendo. Ele saiu, pegou aquela ave nas mãos, chorando, e disse: "Oh, como eu queria ser uma ave como você, para te liderar até a porta." Aí Jesus se manifestou a ele, mostrando o que ele fez com a humanidade. Ele entendeu e recebeu Jesus. Jesus já veio, ele já se fez homem como eu e você, e já mostrou que a salvação e a entrada para o céu é a porta. No céu ninguém entra pela janela. Não adianta insistir que morre. A porta da salvação é Jesus Cristo. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.